A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Como é que são os matinhos, as melhores quinquilharias? E como foi fácil? Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Fala que hoje em dia, videogames como Counter-Strike, ou filmes como Jogos Mortais, ou até esportes como MMA, podem transformar crianças em adultos bem violentos e bem sanguinários, né, cara? Mas se a gente for transportar essa lógica aí pra nossa infância, não seria como se hoje nós fôssemos canibais ali influenciados pelo Pac-Man? É verdade. Ou até fatiadores de seios, né? Por conta do Fred Krueger, que fazia isso com bastante propriedade também. Ou andaríamos por aí espremendo limões nos olhos dos nossos oponentes? Como fazia o Aquiles, o Matador. Lembra do Aquiles, o Matador da Luta Livre, Walter? Lembro, Walter? Como não, cara? Eu acompanhei todo esse excesso aí na infância, mas acho que a única influência negativa que eu tive, principalmente disso que a gente falou, foi da luta livre, porque a luta livre me influenciou, cara. Mas não por conta dos lutadores, eu gostava do narrador. O Jarbas Duarte. Não, porque ele mentia e ele achava que tava me enganando. E eu achava muito legal como aquele cara trabalhava ali e tal. Quer queira, quer não, ele acabou me influenciando a narrar. Hoje estou aqui narrando esse podcast. Ou daqui a pouco eu estou narrando um carro de pamonha. E você assistiu Gigantes do Ringue, Walter? O Pelé está dizendo que estourou o olho do Aquiles. E o Aquiles grita de ódio. Vai pegar agora o Argentina. Pega pra lá. Começa o massacre do Aquiles agora. Mas o Argentino está inteiro! O Argentino está inteiro! Putz, eu gostava do King Kong. King Kong. Lembra do King Kong? Era o lutador que vestia uma roupa de macaco que, se víssemos hoje em nossos televisores Full HD, a gente ia notar que era muito ruim, né? Que era uma porcaria. Mas, como naquela época minha TV colorada com um celofane grudado na tela, né? Que tinha resolução tão ruim, não fazia com que eu visse o zíper nas costas do King Kong. Mas, na verdade, toda a produção daquilo era meio Man Baby, né? Como a gente falou aí, a roupa do King Kong. Pois tudo era muito lo-fi. Não sei se você se lembra da falta de dinheiro que abraçava aquelas produções. Eu acho que não tinham grana pra pagar academia pra todo mundo. Porque tinha muito lutador barrigudo. Eu tenho certeza que muitos, principalmente os vilões, né? Eu tenho certeza que eles nunca malharam um abdômen. Nunca fizeram bíceps. Era só pança, cara. Era uma tragédia aquilo. Mas você sabe que assim como o Dana White lá, que é dono do UFC e vende com bastante sucesso a sua rinha humana, os gigantes do ringue, eles tinham, na verdade ainda tem um dono, que é o Michel Cerdan. Que ele que criou essa franquia aí, Gigantes do Ringue, ele criou, veja você, em 1986, porque a ideia dele era reformar a luta livre nacional, porque ela teve seus dias de glória lá nos anos 60 e tal, depois teve um grande hiato ali. Inclusive usava um nome original, né? Telecat Vulcan, Telecat Montilla. E daí vinha alguns nomes famosos, tipo Ted Boy Marino. Ele é dessa época. E depois foi, Ted foi Boy Marino é aquele que ia direto no Didi. É, depois ele foi trabalhar com os Trapalhões, exatamente. Como eu tava falando pra você, né? Que eu curtia bastante a narração do Jarbas Duarte. Mas o louco é que ele tinha que mentir como se fosse um boneco de pau, né, cara? Porque tinha que tentar enganar as pessoas pra falar que aquilo ali era verdade. Era impressionante. Eu com 10 anos, eu acho que já falei pra vocês aqui, fui fazer boxe. É, eu fiz boxe. Você não. Por influência do rock. Só pra ser sparring. Não, por influência do rock, eu fui fazer boxe. E o tio do meu instrutor lá, ele tinha lutado no Telecat, cara. Então ele explicava. É verdade. Que academia você foi, cara? Não, não era uma academia de bairro. Você foi no Cobra Khan? E ele falava, ó, aquilo é tudo uma patifaria e tal, e aquilo me desiludiu. Ah, assim. Mas eu não precisava de um tio pra me dizer isso. Mas mesmo assim eu curtia o Fantomas, eu gostava do Fantomas, cara. O Montanha. O Fantomas é aquele que arrastava uma perna? Isso, exatamente. Tinha o Perninha, lembra do Perninha? Não. Cara, o Perninha era aquele auxiliar dos lutadores do mal, assim, que era um baixinho, ele ficava ali sempre jogando os apetrechos pros caras pra... Mandava o limão! Isso, as taxinhas e tal. É. Porque eu não curtia muito os caras do bem, né? Que eles tinham aqueles nomes bonitinhos e tal. Eu gostava quando o Perninha dava um auxílio ali pra dar fim na vida dos paspalhos. Eu também sempre torci ali pelo lado mal da força, mas mesmo nós ali sendo crianças idiotas, né? Era só usar o mínimo de sensatez pra sacar que aquilo não passava de uma encenação. Quem foi enganado por aquilo pode se considerar um retardado, pode, tá? Verdade. Quase que ele perde sabendo. A luta ali no encostamento de espadas. Agora, tem uma coisa, uma justiça tem que ser feita. A luta está de igual para igual. É uma luta de gigantes. Eu lembro também que sempre rolava nessas lutas umas mordidas, verdade, né? Verdade, os caras metiam o dente metiam ali. Metiam o dente e rolava um sangue, né? Os caras sempre tinham um saquinho de geladinho entregue pelo Perninha. É verdade. Que eles usavam pra fazer isso. Ou até mesmo um coração de galinha dentro da boca nas situações de extrema violência. Quando eu ia num açougue com a minha mãe... Você pedia pra comprar coração de galinha? Eu não chegava a pedir, mas eu ficava olhando. Eu queria um dia... Cuspir um coração de galinha na cara do Serdan. E o Fantomas, que era inclusive o mais aclamado ali de todos os lutadores, ele sequer lutava, Walter. Porque ele dava uns catiripapos ali, apenas e só. Você lembra? Porque ele ficava arrastando a perna e dava tipo um... Tipo Mussum, dava aquela sambada, hein, mano? E um tapa? Não, ele dava um tapa só e a galera... desmontava e tal. Agora, sabe por quê? Porque o lutador por trás daquela máscara, na verdade, nem poderia subir no ringue ali, cara. Porque o cara tinha uma sequela de paralisia infantil. Não. Sério, o Zé cara. Gotinha não fez o trabalho não como fez o devia. Trabalho dele. Ele tinha uma perna muito fina, então ele arrastava aquela perna com motivo. Pra perna ficar ali na mesma grossura, na mesma bitola, as duas, A galera enfaixava a perna que era fina dele. Oh, que loucura, cara. E ele não podia dobrar, por isso que ele não podia sequer rolar, dar aquelas famosas tesouras, salto no vácuo, não podia fazer nada disso. Ele só podia arrastar a sua perna e tal ali, cara. O ouvinte Anderson Medici fala aqui, entre aspas, eu tinha uns 9, 10 anos e não perdia uma. Virávamos, eu, meu irmão e minha avó, Alexandre Garcia com a avó, cara. É igual um amigo que eu tenho que assistia Sala Especial com uma tia. E um primo meu assistia o Chaves com a avó. E no dia que a avó morreu, a primeira coisa que ele lamentou foi essa. Que eu vou assistir o Chaves com quem agora? Continuando os parênteses. Ela chegava a bater na tela da televisão com a bengala na cabeça do Perninha. Ou algum daqueles juízes que se faziam de cegos. É verdade, os juízes, né, fingiam que não tinha alguém vendo, que chamava não. Atenção. Quando tava rolando uma injustiça, alguém falava, juiz, olha aquela borboleta ali. Cadê? E aí o Jarbas Duarte, que é a minha inspiração pra narrar, ele ficava, absurdo, ele não tá vendo isso. Ele fala aqui, me lembro de uma luta épica entre Aquiles e o Michel Serdan. E aquilo sim era treta. O evento rolou em um ginásio perto de casa, mas acabaram os ingressos e ficamos eu e a minha avó vendo pela TV. O Aquiles usava limão para espirrar nos olhos do Serdan. Fazia cuecão, passava a mão na bunda, jogava tachinhas no ringue. Várias artimanhas à moda de vigarista. Minha avó quase quebrou a TV, falou pra palavrões que eu quase nem conhecia. Mas no final, obviamente, Michel Serdan ganhou para o alívio da minha avó Neide, que morreu uns 3 meses depois. E ela falava que aquele dia foi um dos mais felizes da vida dela. Imagina se ela vai no ginásio pra ver a luta. Ele tinha que trazer a véia arrastada. Ela morreu do coração e até hoje a minha mãe acha que foi por conta da luta. Muito bom. Lembrando aos ouvintes do Agente em 86, dar um curtir na nossa fanpage lá no Facebook. Mandem e-mails com sugestões para falecom@agenteem86.com.br. Faça como o Nelson Faria do Imbu, aqui em São Paulo, mandou a dica desse episódio do nosso podcast, que é atualizado toda segunda e quinta-feira. Se você era um aficionado por aquele circo todo, não precisa se envergonhar, não. Porque até hoje, os americanos, e principalmente os mexicanos, eles entram em êxtase aí com esse tipo de luta. E a gente falou do Perninha, cara. Eu, obviamente, fui dar uma caçada. E achou o Perninha. E esse ícone da malvadeza, ele tem um blog que tá meio desatualizado aí. mas vale dar uma sacada pelo lance trash. Ele bloga assim, as confissões dele. Ah, naquela luta eu entreguei um punhal pro Fantomas. Dê uma sacada lá no perninhadalutalivre.blogspot.com e vocês vão ver fotos curiosas do nosso ex-ídolo. Cara, e você lembra do homem da barra de gelo? O homem da barra de gelo era um cidadão que ficava com a barra de gelo transitando ali pelo ginásio, que ninguém fazia a menor ideia pra que servia. E eu lembro que o narrador, qual era o nome? O Jarbas Duarte. Ele ficava instigando a curiosidade das pessoas, ficava, ah, você sabe pra que serve o gelo do homem da barra de gelo? Ah, o Joãozinho lá da Vila Armênia, ele sabe, aparece por lá que ele vai te dizer. É, cara, que loucura. Aquilo era uma maluquice. E a ouvinte Vanessa Muniz, de Viçosa, fala que tinha uns 6 anos e estava vendo o Telecat com o irmão de 9. Em um determinado momento, o irmão subiu na estante da sala para dar um daqueles golpes. Saca que você sobe nas cordas? Lembro. E vem com o cotovelo na cabeça? Acontece que a estante não suportou e tombou, derrubando meu irmão e a primeira televisão a cores da família em cima de mim. Que ótimo. Passei o resto daquele ano me recuperando de uma fratura na clavícula e 2 dentes arrancados por uma das tábuas da estante. Mas a maior dor para a família não foi ver a filha mais nova fodida, banguela e na cama, e sim ter que voltar para a sala a TV Filco preta e branca que já estava na garagem.